ZYD818, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital, FM 92,9. Uma emissora vinculada aos jornais O Estado de São Paulo, Jornal da Tarde e Agência Estado. Neste ano, o programa BMF Bovespa Vai Até Você retorna a Santos para que você conheça um pouco mais sobre o mercado de ações, conversando com especialistas. Você ainda poderá aproveitar para fazer gratuitamente uma massagem relaxante em nosso espaço bem-estar. Dias 29, 30 e 31 de janeiro, das 11 às 19 horas, na Praia do Embaré, Praça Santo Antônio do Embaré, Avenida da Praia, junto ao Canal 4. Realização BMF Bovespa. Patrocínio Lerosa Corretora. Eldorado FM. E aí, tudo bem com os relatórios? Melhoramos em presença de marca, relacionamento com cliente, faturamento. Nada como trabalhar com uma agência online, né? É, a DPTO mudou tudo. Nossa comunicação ficou ágil, criativa e eficiente. Por falar em mudança, tem como sair aquele realmentinho? Tem sim, mas quer uma dica? Acesse dpto.com.br e descubra os segredos da DPTO. Que segredos? É, como fazer milagre com a verba, por exemplo. Ah, boa. DPTO Online. Eldorado, 92,9. Eldorado. Nestas férias, ela está esperando por você no interior. E na praia. Ela está próxima das estradas. E das trilhas. E em mais de 25 mil pontos de atendimento no país ou em qualquer lugar pela internet. Verão Azul da Caixa. Onde você for, a Caixa já está lá. Vem! A Eldorado tira suas dúvidas sobre economia e negócios com o economista e estrategista de investimentos, Ricardo Amorim. Trago para vocês as informações do Brasil e do mundo relacionadas à economia e negócios. Economia e Negócios com Ricardo Amorim. Estreia dia 1º na Rádio dos Melhores Ouvintes. Eldorado FM. Agora. Mais uma novidade na Eldorado. Eldorado FM. A partir de agora, a Eldorado entra no Território Aventura. Hoje o Território Aventura é todinho dedicado ao continente africano, especificamente aquela região desértica. Vamos saber como está a aventura de Tocolense com o Saara a pé. Você está no Território Aventura, Eldorado. Olá, tudo bem? Eu sou Paulina Chamorro, aqui da Rádio Eldorado. E eu, Sérgio Franco, da Brazilian Adventure Society. Antes da gente partir para a música, eu queria deixar registrado um cachorro muito aventureiro que foi resgatado esta semana, não sei se vocês viram, em um bloco de gelo que estava à deriva em alto mar, a pelo menos 100 quilômetros de distância de casa. Esse cachorro estava bem assustado, molhado e tremendo, e foi resgatado em um bote inflável ali perto do rio Vistula, na região da Polônia, e os bombeiros não conseguiram chegar até ele, que ele foi resgatado mesmo por uma tripulação do navio Baltica. E fica então aí registrado esse cachorro aventureiro que ficou náufrago em alto mar em um bloco de gelo. Outro registro é para os problemas de chuva também lá em Machu Picchu, no Peru. Vale ficar de olho principalmente por esse patrimônio da humanidade que pode estar bem ameaçado, pelo menos no entorno, e todos os turistas que estavam ali na região estão sofrendo bastante e principalmente pela dificuldade de acesso. Agora sim, o Território Aventura vai de música e vamos com Madeka, a música Mokote. Makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama, makama Petite sœur fragile, va et sois agile. Gare au cœur sans scrupule, rossignol à la promesse facile. Ton besoin d'amour n'y trouvera pas l'exil, pas même une presqu'île. Ce que tu fais, je l'ai fait, et entre mille et mille autres méfaits. Méfaits à ta guise, tu finiras bien par apprendre qu'il y a plus à donner qu'à prendre. Comme toi, je m'étais bâti des toits d'azur, des rêves sur mesure. La liberté est belle, mais la folie peut saboter sa beauté. Tu n'imagines pas ce que le plaisir peut coûter. Tes escarpins seront toujours de paille si ton prince n'est pas de taille. Tu n'es pas à mon côté quand t'es à mes côtés. Ouvimos a backing vocal do Alpha Blondy, Madeka, com a música Mokote. Você está no Território Aventura, Eldorado. Aqui no Território Aventura, a gente conversa com Toco Lenzi, que gravou com a gente, lógico, antes de sair para a expedição. Ele, neste momento, já está a caminho do continente africano. Estamos aqui no estúdio com o Toco Lenzi. Tudo bem, Toco? Tudo tranquilo. Tranquilo? Faltando pouquíssimos dias aí para a sua aventura? É, na verdade, é a terceira etapa, né, dessa grande viagem que eu estou fazendo. São 5 mil quilômetros ligando o Atlântico ao Mediterrâneo, da Mauritânia até a Tunísia. Então, como é a terceira etapa, eu posso falar que está um pouco mais tranquilo. Né? Muito bem, a gente vai saber um pouquinho mais, então, sobre essa aventura que é o Saara a pé, aqui hoje no programa. Toco, você contava pra gente, num programa passado que a gente fez dessa aventura, sobre essa, que você já frequenta, né, a região há muito tempo, né, e principalmente dessas partes que você está fazendo da expedição. E que chega a determinado momento, você já está conhecendo muita gente ali na região, né? Quem que vai te apadrinhar agora nessa etapa por ali? É, assim, na verdade, eu utilizo toda uma aldeia na Mauritânia, o pessoal dessa aldeia, que faz todo o apoio nessa minha travessia. Tá? Então, na Mauritânia existe um lugar chamado Zarga, e esses beduínos conhecem muito bem essa região onde eu estou agora. Eu estou terminando a Mauritânia, estou na fronteira da Argélia. Tá? Então, essa é uma forma também de eu ajudar essa aldeia, porque eu pago, né, esses meus guias, pagamento que eu faço para eles trabalharem, eu compro dromedários. Então, esse ano, eu vou precisar de 3 a 4 dromedários para a travessia. Vou para lá, eu fico 4, 5 dias negociando, aí nós fazemos a travessia, quando termino o dromedário, fica pros guias que me acompanharam. Então, assim, na verdade, eu conheço essa aldeia e esse pessoal me acompanha pela última vez neste ano, porque depois eu entro na Argélia e aí eu vou ver o que vai acontecer lá, o que eu vou utilizar de transporte na Argélia. Você ouve Território Aventura. Hoje no Território Aventura a gente acompanha a Toco Lenzi, que está nos visitando aqui nos estúdios da Rádio Eldorado, que vai partir agora, no próximo dia 29, já partiu, né? Ou seja, sexta-feira agora, para essa terceira etapa da travessia do Saara a pé. Mais música, tem Bob Marley e Lauryn Hill, Turn Your Lights Down Low. Turn your lights down low and pull your window curtain. Oh, let your moon come shining in into our life again. Yeah. Ooh, it's been a long, long time. I get this message for you, girl, but it seemed I was never on time. I wanna get through to you, girl, on time. On time. Wow. I want to give you some love. I want to give you some good, good loving. Oh, I, oh, I, oh, I. I want to give you some good, good loving. Turn your lights down low. Never, never try to resist. Oh no. Nah, nah, nah. Oh, let your love come shining in. Nah, nah, nah. Into our lives again. Every 3 minutes and 30 seconds of every day, and every chorus was written for us to recite, right. Every beautiful melody of devotion every night. This potion might, this ocean might carry me in the wave of emotion to ask you to marry me. And every word, every second and every third expresses a happiness more clearly than ever heard. And when I play them, every chord is a poem telling the Lord how grateful I am, cause I know him. The harmonies possess a sensation similar to your caress. If you asking and I'm telling you it's yes. Stand in love, take my hand in love, God bless. Right, yes. Right. Yes. I want to give you some good, good loving. Turn your lights down low. Right now. And pull your window curtain right now. And let your love come tumbling in right now. Into our lives again. Said right now. Yeah. Ooh, it's been a long, long time. Yeah. I got this message for you, boy. But it seems I was never on time. Still, I wanna get through to you, boy. On time. Right now. On time. Right now. I want to give you some love. Yeah. excelente disco Shut Down Babylon, conseguimos ouvir Bob Marley e Lauryn Hill cantando Turn Your Lights Down Low. Você está no Território Aventura. É o Dourado. Agora vamos de Killers. This is Your Life. In danger, no one gives a damn about her hair. It's lonely down on track streets, used to go by Jackie. The cops, they'll steal your dreams and they'll kill your prayers. Take a number where the blood just barely dries. Barely dry. You know I'm on your side. Wait. This is Your Life com Killers. Você está no Território Aventura. É o Dourado. Hoje no Território Aventura recebemos aqui nos estúdios da Rádio Dourado Toco Lenzi. E você, ouvinte, que ficou super encantado já com essa história, já pode acompanhar a aventura pelo site, né? É, o site é o tocolenzi.com, Lenzi com Z. É, nessa viagem agora eu vou utilizar uma tecnologia da Aricom, que é uma telefonia de satélite. Então, alguns dias no Saara eu vou conseguir conectar e mandar boletins para a rádio e também para o site. Exatamente. Você que acompanha toda a programação da Rádio Eldorado FM em São Paulo 92,9 ou pelo territorioeldorado.com.br, de repente vai tomar uma surpresa de algum relato inesperado do Toco lá no meio do Saara, fazendo então essa terceira etapa da travessia e também com algumas fotos que a gente vai disponibilizar lá na galeria de fotos que ele registrou por lá agora nesta etapa e nas etapas anteriores também. Toco, aqui vésperas, faltando 2 dias para sua saída, a gente deseja toda a sorte. Vamos aguardar ansiosamente seus boletins, então, lá do meio do Saara. Obrigado pela sua presença, Toco, e obrigado por aceitar compartilhar essa experiência fantástica com os ouvintes do Território Aventura. Eu que agradeço a vocês e a Rádio Dourado também. Mais música no programa, tem Lemon, Suzy Q. Oh, Suzy Q, baby, I love you, Suzy Q. I like the way you walk, I love the way you talk, I like the way you walk, I like the way you talk, Suzy Q. Versão de Lemon para essa música do Creedence Clearwater Revival. Vitória Aventura está terminando. Lembrando que a produção é da Gabriela Nunes. Nos trabalhos técnicos, o Alexandre Albuquerque. Na programação musical especialíssima, o Felipe de Paula. Apresentação minha, Paulina Chamorro. E Sérgio Franco, da Brazilian Adventure Society. E também você pode acessar no seu canal todas estas edições do Território Aventura no territorioeldorado.com.br/aventura. Também saber mais das aventuras dos brasileiros no site da Brazilian Adventure Society, que é o bas.org.br. Até semana que vem. Tchau. Termina aqui Território Aventura. Eldorado FM. A exposição Brasil de John Grass apresenta mais de 180 desenhos sobre o Brasil, retratando a visão modernista do artista suíço que se fixou no país em 1920. Caixa Cultural Sé, Praça da Sé 111, de terça a domingo, das 9 às 21 horas. Entrada gratuita. Patrocínio Caixa. Eldorado FM. De agora em diante, você não vai se perder mais. Você poderá encontrar o que quiser e quem quiser. A Nokia vai te dar navegação GPS a pé e de carro, guiada por voz, de graça e para sempre. Encontre ruas e rodovias, curva a curva. Obtenha os guias Lonely Planet e Michelin para mais de 1000 destinos do mundo todo. É a navegação GPS em seu celular. Faça o download em nokia.com.br/mapas. Consulte sua operadora sobre os custos de transmissão de dados. Acesse o nosso site e saiba mais. Eldorado FM. Sandra Regina, moradora da região do Córrego Iporanga. Nasci e me criei aqui, era rato andando no meio da rua. Hoje a gente tem uma água bem tratada, temos as famílias sendo bem acolhidas. O governo de São Paulo, por meio da Sabesp, já despoluiu 42 córregos da capital com o programa Córrego Limpo. E serão 100 até 2010. Faça a sua parte, não deixe o lixo nem o esgoto voltarem para lá. Sabesp, a vida tratada com respeito. Governo de São Paulo, trabalhando por você. Eldorado FM. Leia na revista Tênis deste mês. Analisamos e comentamos a polêmica autobiografia de André Agassi. Efeito borboleta no tênis. Como um milímetro pode mudar o destino de partidas e de carreiras inteiras. Saiba o que faz alguns esportistas largarem o esporte e retornarem subitamente. E mais, Nick Bolettieri ensina você a não temer as duplas faltas. Tudo isso e muito mais em revista Tênis, a maior revista de tênis do Brasil. Já nas bancas. Pintou Limpeza é um projeto socioambiental da Eldorado com o patrocínio de Sabesp. Agora, mais uma novidade na Eldorado. Som que você ouve com exclusividade aqui nos 92,9, o som do Los Cafres, banda argentina que fez uma releitura da música Loveful dos Cardigans. Here I feel we are facing a problem. You love me no longer, I know it. Maybe there is nothing that I can do to make you do. Mama tells me I shouldn't bother. Said I ought to stick to another girl. A girl that surely deserves me, I think you do. And I pray and I beg, love me, say that you love me. Fool me, fool me. Go on and fool me. Love me, love me. Pretend that you love me. Need me, need me. Say that you need me. So I cry and I beg for you to love me, say that you love me. You need me, I can care about anything but you. Lately I have this prickly ponder. Spent my nights awake and I wonder what I could have done in another way to make you stay. Reason will not teach a solution. I will end up lost in confusion. I don't care if you really care as long as you don't go. So I cry and I pray and I beg. Love me, say that you love me. Fool me, fool me. Go on and fool me. Love me, love me. Pretend that you love me. Lead me, lead me. you need me. So I cry and I beg for you to love me, say that you love me, need me, say that you need me. I can't care about anything but you. Eldorado. Eldorado FM